Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa noite. Sejam bem-vindos à emissão 11 do Portugal de Les a Les. Emissão para quarta-feira, 13 de abril. Eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo durante cerca de 120 minutos aqui nesta emissão do Portugal de Les a Les, onde só a música portuguesa tem lugar. Eu e você vamos então percorrer este nosso Portugal. O início desta emissão de hoje para Carlos Paião. Veja lá então se lembra deste tema. Chego ao número 7 e ao gráfico cético. Vejo cada coisa que me põe frenético. Pessoas que dizem que a vida é um frete e o diabo é sete. Vou botar a palavra que eu cá também falo. Quem não quer ouvir, que não ouça, não me ralo. Mandam-me calar, mas eu nunca me calo. É que há um regalo. Tá calado, pá, tá calado, pá. Não percebes nada de tripas. Tá calado, pá, tá calado, pá. Revilar faz mal à cifra. Lá na minha rua e aquilo promete. Só há discussões, mais o diabo a sete. Por causa da bola, da política, irra. Só fazem a birra. Têm que atirar lá com as culpas para alguém. Quando qualquer coisa não está a correr bem, dizem que um é bom e que o outro não presta. Mas que história é esta? E nós todos, se calhar, não temos culpa nenhuma, não é? Parece que dá um choque. É o rock luso, vai tudo a rock. Sem rei, mas com rock. Mas o rock luso veio tão atrasado. Foi o diabo a sete para chegar a este lado. Acho que se enganou no caminho. É o que faz, a minha estrada está mais. Perdeu-se e nunca mais cá chegava. Coita vida. Está calado, pá, está calado, pá. Não percebes nada de gripla. Sou eu. Malta nova que quer empregar-se. E isso é o diabo, só se for com disfarce. Ainda há muitos deles que seguem estudos para terem os decorativos canudos. Têm os canudos, não há quem os queira. Ai, ai, ai, isto até parece brincadeira. Mas não é, não, não é. E os velhinhos que toda uma vida sempre trabalharam, que andaram na linha, sofreram, suaram, não têm dinheiro sequer para viver. Mas pode lá ser. Está calado, pá, está calado. Agora vejo que eu falo em as mãos. Não percebes nada de gripa. Está calado, pá, está calado. Para refilar, faz mal à psicóloga. Início desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les com Carlos Paião e este Está Calado, Pá. Vamos continuar a percorrer Portugal de Les a Les. E já agora, pergunto-lhe, tem medo de andar de moto? Não? Então ponha o capacete, segure-se bem Venha daí comigo, porque eu prometo viajarmos com muita, muita calma e em segurança. Pendurados nas motos com o freio nos dentes, como cavalos de aço de raça, de escape livre e muito contentes, guiando como loucos na braça. Respeitável gente assustada a gritar, saltando sobre as pedras do chão. Passávamos semáforos sem nunca parar, berrando para a cidade a canção. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Estava cheia até à beira do mar, de malta escanhoada e parvuda. Mal a gente chegou, foi um toque a nadar, cada um com a sua miúda. Mas cedo se acabou que se queria beber, nem cola, nem cerveja à pressão. A lei seca na praia não pode acontecer, olá sai de mergulho a canção. Rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Ficámos sobre a areia a ver a cor do sol pôr, falando que nos dava na gana. Sabes que a Manuela anda com... Entre copos de vinho e palavras de amor, filha, que duram só um fim de semana. Tira-me a mão daí, filha. Voltámos à cidade em motocross feliz, cada um com a sua pendura. Ninguém se magoou, mas esteve por um triz, acabar o domingo com tintura. Rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Estivemos com Herman José, o tema Saca, um Saca Rolhas. Ele que também nos fez companhia nesta viagem de mota por este nosso Portugal. Musicalmente vamos continuar esta emissão 11 para o dia 13 de abril, hoje quarta-feira. A voz é de Rui Veloso, o tema Brilho Dental. Depois, Rádio Macau com Amanhã é Sempre Longe Demais. Há quem diga que sim. Antena Web, rádio à sua medida. fundo tens razão. Temos que estar preparados em qualquer ocasião. Podemos ser convocados para ir à televisão, dar uma opinião ou demonstrar um talento. Para ir à televisão, fazer opinião e ter o nosso momento. Ouve que lavas no rio, horas e horas a fio. Ouve que lavas no rio, horas e horas a fio, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, pode a alma enferrujar, mas o teu sorriso não. Mas tens um brilho dental, tens um brilho dental do mar ou Carlos Gardel. Mas no fundo tens razão, só assim se ganha o mundo. E se vai ao coração, se vai ao coração do Portugal profundo. E por isso tens razão, temos que estar preparados em qualquer ocasião. Podemos ser convocados para ir à televisão, dar uma opinião ou demonstrar um talento. Para ir à televisão, fazer opinião e ter o nosso momento. Ouve que lavas no rio, horas e horas a fio. Ouve que lavas no rio, horas e horas a fio, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, pode a alma enferrujar, mas o teu sorriso não. Oh, o que levas no rio, horas e horas a fio. Oh, o que levas no rio, horas e horas a fio, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, pode a alma enferrujar, mas o teu sorriso não. Desfiando.

Sebastina. Escura, o sangue chora, lhes guerra na palavra.

quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em sem amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Contamos histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só 3 dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado. através de um vidro. Faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo paira do ar, paira do ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém, quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém, quando dorme meu lado. Ninguém é de ninguém, quando fico acordado, vendo-te dormir. Estivemos com Sérgio Godinho, o primeiro dia, ainda Paulo de Carvalho e depois do Adeus. Por último, a voz de João Pedro Paes. Ninguém é de ninguém. De saída, para um curto intervalo, fazemos também uma passagem pelo fado. Honras de fecho desta primeira parte para mãe e filho, ou seja, Lucília do Carmo e Carlos do Carmo, respectivamente, com Travessa da Palha e Por Morrer uma Andorinha. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. Vamos então para um curto intervalo. Até já. Foi na Travessa da Palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração, trazendo ao lado outra amante. Vinha a gingar petulante, maior de provocação, trazendo ao lado outra amante. Vinha a gingar petulante, maior de provocação. Na taberna do Friagem, entre muita festagem, enfrentei-os sem rancor. Porque a mulher que trazia, com certeza não valia nem sombra do meu amor. Que a mulher que trazia, com certeza não valia nem sombra do meu amor. A ver quem tinha mais brio, cantámos ao desafio, eu e essa outra qualquer. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Foi uma cena vivida de muitas da minha vida, que se não esquecem depois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois.

Sabe o que são playlisters? Playlisters são programas de computador capazes de gerir a programação de uma rádio 24 sobre 24 horas. Na Antena Web, isso não existe. Na Antena Web, todos os programas são de autor e todas as músicas que ouve são resultado da nossa escolha feita a pensar em si. Não queremos encher os seus ouvidos, mas sim a sua alma. E afinal, esta é ou não é a sua rádio? Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Antena Web é assim mesmo. É do amigo, é do conhecido, é do conhecido amigo, é do amigo conhecido, é do desconhecido que só por acaso é amigo do conhecido nosso, é do cão, é do gato, é do pássaro, é da mãe, é do pai, é do primo, é do filho, é do irmão, do cunhado, é de toda a gente. www.radioantenaweb.info e canal 2.radioantenaweb.info são os locais onde nos pode ouvir 24 horas por dia. Clique lá e já está. É simples. A Rádio Antena Web é a nossa, é a vossa rádio. É a rádio feita por todos nós. Rádio Antena Web. A rádio de toda a gente. Sintoniza-te. www.radioantenaweb.info. Entre, sinta-se à vontade. A rádio é sua. Peça, sugira, opine. Nós também queremos ouvi-lo. Antena Web. Sintoniza-te. Já estamos então de regresso agora para a segunda parte desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Eu sou o Diamantino Teixeira e até bem perto das 23 horas vou estar na sua companhia nesta emissão do Portugal de Les a Les, emissão para 13 de Abril, hoje, quarta-feira. Vou então falar-lhe da próxima convidada do Carlos Bonaparte, em tempo de antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas. É só esperar que ela cante um pouco. Chama-se Marisa Mota. Esta música que estamos já a ouvir em fundo faz parte do seu álbum Sonho. Voltar atrás. Já tento esquecer, mas não consigo. Até perdi o norte ao meu destino. É esta a voz que vai estar no programa de Carlos Bonaparte na próxima sexta-feira, às 17 horas, em tempo de antena. Chama-se Marisa Mota. Ela que nos vai falar do seu próximo trabalho, que creio vai sair para junho ou julho deste ano. Voltar Atrás é o tema que estamos a ouvir do seu álbum Sonho. Se eu pudesse, também o faria. Voltar Atrás. Nos recantos de um tempo perdido, voltar atrás. Não perca, então, a próxima conversa em tempo de antena com Carlos Bonaparte e Marisa Mota. Só aqui, na sua Antena Web. Já tento esquecer, mas sempre encontro. No mar do lunar sem ter encanto. Sempre que passares o que... Vamos então ouvir na íntegra este tema de Marisa Mota. Faz parte do seu álbum Sonho, Voltar Atrás. Vamos ouvir já a seguir. Já Já tentei esquecer, mas não consigo. Até perdi o norte ao meu destino. E sempre que quiseres tocar na ferida, cá estarei de novo erguida, para falar seja o que for. Porque não aguento mais esta solidão. Já não tenho mais palavras nem condição de viver uma esperança sem vida nem forma de poder renascer. Voltar atrás, dava tudo para poder parar e voltar atrás. Nos recantos de um tempo perdido, voltar atrás. Esquecer, mas sempre encontro um lado lunar sem ter encanto. Sempre que passares aquela porta, lembrarás que não está morta a vontade de te querer. Yeah, yeah. Não aguento mais esta solidão. Já não tenho nem verdade nem solução de viver uma esperança perdida sem forma de voltar a crescer. Estivemos assim nesta emissão com a voz de Marisa Mota, ela que é a próxima convidada de Carlos Bonaparte em Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas, a não perderes. Vamos continuar nesta emissão do Portugal de Les a Les, musicalmente com as Cocktail. O que passou, passou. Depois, a voz de Marco Paulo, Santa Maria. Eu te agradeço. Deixa o palco, por favor. Diz-me há quanto tempo, amor, tu pintaste no teu rosto esse olhar. A máscara de luz e cor que esconde essa tristeza, a dor, o medo. Deixa o palco, por favor, porque as luzes, meu amor, apagaram-se e o drama terminou. Nunca foste bom ator, já é tempo, amor, de olhar em frente o que passou, passou. Aquele banco de jardim passou. Again.

dias sem calor que senti nascer o amor. Foi num dia de fevereiro que olhaste para mim. Foi no março da aventura que foi a ternura do gostar de ti. Foi no abril do segredo que tu quase a medo me beijaste enfim. Foi no maio dos meus cantos que vivemos mil encantos, junhos de fogueira acesa, santos e alecrim. Como é bom recordar, ver o tempo a passar e um amor assim nunca tem fim. Como é bom recordar, ver o tempo a passar, sonhos que ainda estão na nossa mão. Passaram alguns anos desde o dia lindo em que acordei assim. Senti mexer no teu ventre esse sonho nosso, o filho de mim. Um menino nos nasceu e tão depressa cresceu. Mas sabemos que ele um dia vai dizer assim. Como é bom recordar, ver o que e o amor assim nunca tem fim. Como é bom recordar, ver o tempo a passar, sonhos que ainda estão na nossa mão. Como é bom recordar, ver o tempo a passar. Como é bom recordar, ver o tempo a passar e o amor é assim. Antena Web, sintoniza-te. Que dai ao sol vinhas flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam que não se privem das despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Sem se lembrarem de saudade, venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselho. Ah,

naquela serra, no ponto mais elevado, corre de pranto uma fonte que por ti tenho chorado. Eu quero ir acima ao alto, teu beijo a quem quer ir. Da ladeira do castelo é alta que está a subir. Da ladeira do castelo é alta que está a subir. Eu quero ir acima ao alto, teu beijo a quem quer ir. Eu hei de subir ao alto eu hei de subir. Pois quem ao mais alto sobe, ao mais baixo vai cair. Eu quero ir acima ao alto. A música tradicional portuguesa, como sempre, a passar nestas emissões do Portugal de Leste a Leste. Grupo musical Raízes com Boiada e também Folk de Ave Não Quero Que Vás à Monda. É com a música calma que vamos ficar a partir de agora e até ao final desta emissão de hoje do Portugal de Leste a Leste, emissão referente a este dia de quarta-feira, 13 de abril. E que dia, meus amigos? E julgar pelo dia de hoje, bem, amanhã o dia promete. Estamos na primavera, mas isto mais parece verão. Ainda bem. Vamos então caminhar agora calmamente para ouvir Madre Deus, Haja o que Houver. Ainda Luís Represas com Pablo Milanês, Feiticeira. Depois Santos e Pecadores, Fala-me de Amor. E finalizamos esta sequência de quatro músicas com Pedro Barroso, Menina dos Olhos d'Água. Thank you. que noite demorada, ou de que breve manhã vieste tu feiticeira, nuvens deslumbrar. De que sonho feito mar, oh, de que mar não sonhar, vieste tu feiticeira aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido, oh, de que lume apagar, vieste tu feiticeira segredar-me ao ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lira, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira, inundar. Esta tu hechicera de nubes deslumbrada, de que sueño hecho mar, oh, de que mar no soñado, viniste tu hechicera a ligarte a mi lado, de que fuego renacido, apagada, viniste tu hechicera a secretearme al oído. De qué fuentes, de qué agua, de qué suelo y horizontes, de qué nieves, de qué fraguas, de qué sedes, de qué montes, de qué norte, de qué línea, de que desierto de muerte, viniste tu hechicera a inundarme de vida. A inundar. próxima estação, Antena Web. Segue-me.

gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Ainda mais música para lhe oferecer nestes minutos finais da emissão de hoje do Portugal de Lés a Lés. Para já, vamos ficar com mais três temas. GNR, o tema Dunas, ainda Chutos, o tema Perfeito Vazio e também a presença de Manuela Moura Guedes. Foram cardos, foram prosas. Papel vazia.

Encontrar a flor de